meu parceiro DJ Aldair Vieira. Toca o iguinho. Confesse logo, fale pra mim. Que me traiu, eu vi. Não venha mexer. Por quanto tempo me enganou? E qual o prêmio que você ganhou? Além de perder meu amor, além de me ver sofrer, além de me ver chorar e de me amar. Não ligue mais pra mim, esqueça que eu existi. Você é traidor, merece o meu desprezo. Não merece a minha dor. Não quero mais teus beijos. Pode chorar, eu não vou mais chamar. Confesse logo, fale pra mim. Que me traiu, eu vi. Não venha mexer. Por quanto tempo me enganou? E qual o prêmio que você ganhou? Além de perder meu amor, além de me ver sofrer, além de me ver chorar e de me amar. Não ligue mais pra mim, esqueça que eu existi. Você é traidor, merece o meu desprezo. Não merece a minha dor. Não quero mais teus beijos. Pode chorar, que eu não vou mais chamar. Meu parceiro Jonas Lira, Paulinho Ragazzo.